Depois desse choque, Max descobre que através das fotografias ela consegue voltar no tempo por um quadro limitado de espaço, mas com um lado negativo. Ao retornar, ela volta para o momento onde estava antes, mas sem estar ciente das alterações. E ao salvar o pai de Chloe, William, ela desencadeia um evento trágico similar. Por causa disso, Chloe fica tetraplégica. Percebendo que não pode corrigir todo o curso da história, Max volta novamente e desfaz o impedimento da morte de William, e assim retorna ao estado anterior. Isso também poderia ser uma habilidade quebrada, mas que ocorre somente em momentos específicos da história, sendo um ponto importante para a resolução da história no capítulo final. A próxima peça do quebra-cabeça é Nathan Prescott. A figura de maior desprezo durante todo o jogo deve ser a dele, muito mais do que David Madison, Frank Bowers ou mesmo Victoria Chase. Por vir de uma família rica que possui muita influência sobre Arcadia Bay, que inclusive por conta do apoio financeiro da família é que Nathan consegue se tornar um aluno na academia, ele se sente que está acima da lei e de todos os outros. Por isso não mede palavras ao confrontar e ameaçar os outros, em particular mulheres como Max e Chloe, ou mesmo agredir os outros alunos, como Warren. Mas por mais que ele seja cruel, existe uma cobrança interna, possivelmente implementada pela família, de se mostrar como alguém capaz e no controle da situação. Em paralelo, demonstra instabilidade emocional e mental em várias situações, o que não justifica o comportamento dele, muito menos o exime das irresponsabilidades e crimes cometidos, que serão mostrados mais pra frente. Mas acrescenta tons de cinza ao personagem que é mostrado muitas vezes como a definição da maldade, mas com o intuito de expô-la que Max e Chloe encontram uma linha direta entre ele e Rachel, o que as levam a descobrir um abrigo secreto em uma propriedade dos Prescott, onde meninas são dopadas e colocadas em cativeiro para servir de arte para Nathan. Elas também descobrem o destino de Rachel, um saco com restos no ferro velho onde Chloe se abriga. E durante a busca por ele, é revelado que o responsável pelo abrigo não é Nathan, mas sim o professor carismático dele e da Max na Academia Blackwell, Mark Jefferson, que mata a Chloe e dopa Max, a levando de volta para o abrigo. Ele explica a Max que possui uma obsessão por capturar os momentos durante a perda da inocência de garotas, e que ele conseguiu montar um abrigo com a ajuda da família Prescott ao se aproximar de Nathan, agindo como uma figura paterna ao mesmo tempo que o manipulava. Revela também que Nathan tentou replicar os métodos dele, começando por Rachel Amber, mas que provocou a morte dela ao aplicar uma overdose do sedativo para deixá-la dopada enquanto a fotografava. O interessante dessa reviravolta é que desde o primeiro episódio, Jefferson é colocado como uma figura positiva, ainda que falha. Ele é gentil com todos os alunos da academia, ele instiga a Max a participar do concurso de heróis cotidiano, a elogia caso ela consiga ajudar Kate a se salvar, e se recusa a ceder às ameaças de Victoria. Por conta dessa postura, ele se torna um dos suspeitos mais improváveis do caso Rachel, algo que não acontece com Nathan, que desde o primeiro episódio é uma figura perigosa e o suspeito óbvio, muitas vezes já dado como de fato o culpado por todo esse mistério. Apesar de colocado em uma situação limite e ciente dos horrores cometidos pelo professor, Max usa a habilidade da janela de tempo para expor Jefferson antes mesmo de reencontrar com Chloe, e de brinde ainda reverte a decisão de não participar do concurso Heróis Cotidiano, e entrega a foto que ela rasgou segundos antes de salvar Chloe. Assim, Mark e Nathan são presos, Chloe é salva pela milionésima vez, e Max viaja para São Francisco, dando um salto gigantesco para sua carreira de fotógrafo. E tudo termina bem. Bom, antes fosse assim. No meio da galeria, Max volta a ter visões do tornado. E ao utilizar o celular, Max escuta Chloe no meio da tempestade. Percebendo que ali não pode nem salvar sua melhor amiga, nem a cidade, Max volta na janela de tempo onde ela tirou a foto que a premiou e destrói a foto. Mas com a volta no tempo e a foto destruída, ela anulou a denúncia contra Jefferson, ficando presa novamente no abrigo e ainda por cima tendo seu diário junto com as fotos destruídas, como parte de queima de arquivos e evidências. Prestes a receber uma overdose, David aparece no abrigo para salvá-la. E em contrapartida, Max também salva a vida de David. Curioso como esse momento consegue dar um ar positivo a David, que durante todo o jogo tinha essa postura de valentão e bruto contra todos, menos Joyce. No fim das contas, ele não estava impedindo a dupla de forma deliberada ou estava envolvido nesse esquema doentio. Assim como elas, ele só queria chegar ao fundo da questão. Mas foi esse jeito dele que o atrapalhou e impediu que chegasse às respostas muito cedo. Com as fotos destruídas e a tempestade aumentando, Max vai atrás de Warren, o melhor geek dos games, que está com uma foto guardada tirada momentos antes dela entrar na festa do Clube Vortex. Apesar da cidade estar sendo destruída, ela consegue alcançá-lo, explicando toda a situação geral e pegando a foto. Nesse momento é levantada a única hipótese sobre a tempestade. Desde o primeiro momento do jogo até aqui, A tempestade é um evento previsto por Max, que aos poucos vai mostrando sua verdadeira natureza. No começo parece uma ameaça imediata, visto que é a primeira coisa que é mostrada na história, mas conforme ela avança, Max se envolve em outras questões, como na relação dela com Chloe, desaparecimento de Rachel Amber, mas nunca sem deixar de dar sinais em todos os episódios. Como não haviam muitos detalhes nos primeiros episódios, a tempestade inclusive poderia estar relacionada com o sumiço da Rachel, mas como foi mostrado anteriormente, não é o caso. Uma das certezas é que ela é uma anomalia climática, ou seja, impossível de acontecer devido a causas naturais, como a posição geográfica da cidade ou fenômenos climáticos da região. Ela nunca é explicada formalmente. Talvez essa seja uma das graças e fascínios da história do jogo. Por isso se tornou a fonte de discussões entre os jogadores até o episódio final. Max, Chloe e Warren levantam a possibilidade da tempestade ser uma consequência e reação do uso excessivo do poder de Max, em suas tentativas de salvar Chloe de ser morta. Desde seu encontro indireto no banheiro feminino, no primeiro episódio, passando por Max tirar Chloe dos trilhos, indo até Max reverter o tempo para salvar Chloe de ser morta por Jefferson. É uma hipótese que só é elaborada no último episódio, e que praticamente é confirmada com os finais do jogo. Infelizmente, nenhuma outra hipótese é apresentada ao longo da história. O que enfraquece o mistério acerca da tempestade. Com a foto de Warren, Max consegue voltar para um momento antes da festa. Pela primeira vez no episódio, ela consegue ver Chloe pessoalmente. Finalmente ao lado de Chloe, e antes do pior acontecer, Max explica toda a situação para ela, que tem dificuldade de absorver tanta informação, por ainda estar lidando com o luto da perda da Rachel. O que é compreensível. Explicando toda a situação de uma forma bem comovente, frente a uma pessoa muito cabeça quente, as duas buscam um lugar seguro. Mas não tem jeito. Nesse ponto da história, Max usou tanto seu poder, muitas vezes para salvar a amiga das mais diversas mortes, que Chloe finalmente aceita seu destino e entrega a Max a foto que tirou, a pedindo para que a deixe morrer. Cabe a Max tomar uma última decisão que não pode ser revertida. Sacrificar Chloe, por consequência apagar da história todos os momentos que passaram juntas, mas anulando a ocorrência da tempestade e impedindo a destruição de Arcadia Bay, ou manter Chloe viva e os acontecimentos intactos, e como consequência destruir a cidade de Arcadia Bay, junto com todas as pessoas que as duas encontraram durante todo o jogo. O problema desses finais é que eles invalidam todas as escolhas tomadas durante todo o jogo. Salvou todo mundo e impediu a morte de personagens queridos? Se você escolher sacrificar a cidade, tudo isso é desfeito. Ou deixou todo mundo morrer? Não tem problema. Sacrifique a Chloe, todo mundo sobrevive porque a tempestade não acontece. Os acontecimentos nos finais são emocionantes, e até que bem executados, mas o problema é estrutural. Porque para um jogo episódico que se vendeu com a ideia de que suas escolhas importam, no fim das contas, o que determina qual final o jogador terá se resume em uma única escolha presente no final do último episódio. Não um acúmulo de escolhas tomadas ao longo da temporada.